Bem-vindos ao podcast sobre inteligência artificial. Meu nome é Wesley Dourado e hoje vou explorar como o low-code está transformando o setor bancário, melhorando a eficiência operacional e impulsionando o crescimento. Se você é novo no tema, não se preocupe. Vou explicar tudo de forma clara e acessível. Fica comigo. Para começarmos, o que é low-code? Basicamente, low-code é uma abordagem de desenvolvimento de software que permite criar aplicações com pouco ou nenhum código. Isso significa que até pessoas com pouca experiência em programação podem desenvolver soluções tecnológicas complexas de forma rápida e eficiente. Vamos conhecer alguns exemplos práticos de como isso funciona. Agora, vou falar sobre a aplicação do low-code nos bancos. As instituições financeiras estão sob constante pressão para inovar e manter a eficiência. É aqui que o low-code entra em cena. Ele permite que os bancos desenvolvam e implantem novas soluções de forma rápida, sem a necessidade de grandes equipes de desenvolvimento ou longos ciclos de programação. Quais os benefícios do low-code para a eficiência operacional? Com o low-code, os bancos conseguem automatizar muitos processos manuais, reduzir erros e melhorar a velocidade de atendimento ao cliente. Por exemplo, atividades como abertura de contas, verificação de crédito e atendimento ao cliente podem ser agilizadas com soluções desenvolvidas em plataformas low-code. Isso não só economiza tempo, mas também melhora a experiência do cliente. Vamos agora a algumas histórias de sucesso. Diversos bancos ao redor do mundo já adotaram o low-code e estão colhendo os frutos dessa transformação. Um exemplo é o Banco BMG, que transformou seus processos operacionais automatizando seus fluxos de trabalho. Outro exemplo, o ABN AMRO entregou mais de 60 aplicativos low-code para auxiliar na automação de processos internos, em resposta ao aumento nas soluções de Shadow IT. Qual é o futuro do low-code nos bancos? E o que podemos esperar do futuro? O low-code não é apenas uma tendência passageira. Com a crescente necessidade de inovação rápida e eficiente, mais e mais bancos estão investindo em plataformas low-code. Isso significa que veremos ainda mais inovações e melhorias no setor financeiro nos próximos anos. Conclusão. E assim concluímos nosso episódio de hoje sobre o poder do low-code nos bancos. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e interessante sobre como essa tecnologia está revolucionando o setor bancário. Não se esqueçam de seguir nosso podcast para mais episódios sobre tecnologia e inovação. Até a próxima semana!